um sinal de evolução da humanidade. E que a abolição do casamento seria uma recrudescência do nosso egoísmo. Nós vivermos isolados, vivermos somente para nós mesmos, esquecendo o amor. Então nós temos que nutrir esse sentimento. E conversando com alguns amigos no trabalho, tenho hoje a felicidade de ter duas colegas aqui conosco, Aline e Priscila, trabalham comigo, estão aqui pela primeira vez na Atualpa. E fizemos uma enquete, porque eu tenho uma dificuldade. Me convidaram para falar sobre afetividade e casamento, e eu mesmo, aos 36 anos de idade, nunca casei. E aí as pessoas perguntam, mas como que uma pessoa que nunca casou vai falar sobre casamento? Meus amigos, nada é por acaso na doutrina espírita. Os espíritos me disseram, Nazareno, aceite o convite. Porque se talvez fosse um casado lá na frente falar, talvez a palestra não fosse tão animada. Você que ainda está iludido com o casamento vai certamente dar uma palestra mais otimista, convidando as pessoas a encetar essa grande jornada, que é a jornada do relacionamento afetivo. Então, nós que não temos nenhuma experiência, consultamos companheiros sobre qual o segredo do casamento. E nossas colegas, a Cláudia, que não está aqui hoje, me disse que é, sobretudo, amizade. Que é também confiança. Que essa confiança é como se fosse um vaso de cristal muito nobre, muito fino, e que uma vez rompida, será muito difícil remendarmos a confiança. Daí a importância do respeito no relacionamento afetivo, do compromisso. Porque uma vez quebrada aquela joia, aquele vaso, uma vez rompida aquele laço de confiança, será muito difícil para nós resgatarmos o amor, a confiança do parceiro. Ela me disse também que é cumplicidade. Casamento é cumplicidade, respeito e companheirismo. Que é uma jornada de amizade. Que aquele encanto inicial, que é natural, vai se esvaindo com o tempo e que começamos a nutrir pela pessoa um sentimento mais nobre, mais duradouro, que é justamente esse companheirismo, a cumplicidade do casamento. E José Raul Teixeira, participando de um aniversário de casamento de um casal, 50 anos de casados, hoje muito raro, não é? Antigamente as pessoas casavam, faziam bodas de ouro, bodas de prata, bodas de diamante. Hoje, quando a gente faz boda de lata, já é uma festa. Como estamos atrasados em relação aos nossos antepassados. E José Raul Teixeira perguntou àquela senhora dos cabelinhos brancos, a neve já visitando as suas madeixas. Eles me dizem, qual é o segredo dos 50 anos de casamento? Ela disse, olha, tem momentos que é realmente difícil, que o amor tem que estar presente, mas sempre quando, na hora da briga, na hora das discussões, eu fazia a seguinte visualização, imaginava uma balança de pratos. Do lado de um prato eu colocava todas as mágoas, todos os motivos que me deixavam magoada. E no outro eu deixava tudo o que ele fez por mim, de ter me dado carinho, de ter me dado um lar, de ter me dado os filhos maravilhosos, de estar ao meu lado durante tanto tempo, aguentando certamente as minhas dificuldades. E quando eu comparo os dois pratos, sempre o lado das propostas de amor que ele nos tem mantido, prepondera. Então eu persevero. E a gente vê que depois de alguns dias aquela mágoa, aquela discussão vai embora. Então um segredo talvez nós usarmos essa balança de pratos para nos manter no casamento. E também eu não casei ainda porque seu Monteiro, presidente do grupo espírita que eu frequentava em Fortaleza, muito espirituoso, do grupo espírita Paulo Estevão, ele dizia assim, não Nazareno, o espírito só evolui depois que casa. Eu disse, como assim seu Monteiro? É porque depois que a gente casa, a gente aprende a ter paciência, resignação, tolerância, renúncia. Aí disse, ah, seu Monteiro, eu não estou com essa evolução toda ainda. Vamos aguardar mais um pouquinho. Então é, sim, um exercício de amor, de renúncia também. Porque o amor também é renúncia. Não aquela renúncia desequilibrada, em que a pessoa se apaga, se anula em função do outro. Isso não é um casamento. O casamento é aquela renúncia em que nós renunciamos ao nosso egoísmo, ao nosso orgulho em favor de um relacionamento afetivo, de um companheiro, de um casal, de um lar. É um exercício de renúncia. Mas, Nazareno, a renúncia é uma coisa importante? Claro que é. O Cristo, há 2000 anos atrás, nos convidava. Quem quiser me seguir, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e segue-me. Então, o convite da renúncia é um convite para nós irmos superando paulatinamente esses atavismos, essas dificuldades ainda da predominância animal sobre a natureza espiritual, nesse exercício de amor. Porque nós não sabemos amar como os anjos amam. Nós estamos ainda nos exercitando. Amamos da nossa maneira, com as nossas limitações. Então, também me pediram para falar aqui um pouquinho sobre os ciúmes. E é muito curioso que também tem uma questão cultural nesse aspecto. No filme Ana e o Rei, o palestrante espírita Francisco do Espírito Santo Neto faz uma colocação muito interessante. Ele diz: olha, é muito curioso nós vermos, às vezes, as pessoas tão apegadas, disputando pela posse, com ciúmes, o ser amado, enquanto que no Oriente, em outras nações, em outros países, ainda há a poligamia. E ele narra aqui nesse filme, é muito curioso, que o rei desse filme, Ana e o Rei, está casando-se com a sua 50ª mulher. 50 mulheres. E as outras 49 esposas, em vez de estarem reclamando, estarem contra